conexão, conexão, conexão de Iberi. Desde garotinho, sangue me pega. Aquele som da rua, aquele funk pega. Rexão do sol, chupa popular. Música é música, eu quero é dançar. Saída!